Imperador, boa noite, Azul 6908, está 6 milhas de céu. 6908, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Excelente. Direito no 2191. Direito 2191, 3100, boa. Pouso autorizado, azul 6908, 150 graus, 089. Gente, pouso azul 6908. Azul 6908, azul 1, direita 121, decimal 1. Direita 121, azul 6908. Tá preservado, 3-1-5, da... Estou autorizado, pista 10, 160 graus, 07 nós, tá 3-1-5-2. Pouso autorizado, 3-1-5-2. À direita no 2-1-1, sala 2-1-5. 2-1-1 à direita, 3-1-5-2. Autorizado, 140 graus, 08 nós. Pouso autorizado, CNM, 2-1-2. Isso, direito no 211. 211. Torre Salvador, boa noite, é o Azul 2713, estabilizado, passando aí, ó. É o externo. 2713, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 08 nós. Livre de pouso, pista 10, Azul 2713. Ao livrar a direita, Salvo Salvador, 21, décima 1. Bahia, Salvador. Eixo 2228 a passaria do ponto de espera da 10, pronto. Autorizado, passaria da linha de colapso 10, 140 graus, 08 nós. A linha decola pista 10, 2228, passaria de frente. Passaria 231, 19.8 chama o passaria do bom trabalho. noite, Gol 1868, próximo ponto da Dona Zé. Gol 1868, autorizado a linha E da Colapista 10, 150 graus, 109. Ibiliano e Colapista 10, Gol 1868. Decolagem pro Gol 1868? Gol 1868, afirmativo, alinhar e decolar 150 graus, 08 nós. Gente, alinhar e decolar, pistão 0, Gol 1868. Salvador, boa noite, Xanem 6258, TLS, 0 0, baixada travada. Continua a aproximação e aguarde pista livre, Xanem 8, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 109. E pouso na 10, 628. Confirmando a pista está seca? Está seca, afirmativo. Obrigado. 1868 aos 37119, decimal 8. 19-8, boa noite, noite mesmo. 258, aos 39, direito no 211. 211, olha aí, Boa noite, Zulu 098, boa noite. Autorizado a linha e decola pista 10, 140 graus, Zulu 09. A linha decola pista 0, banda 09. Iniciando na aula 0109. 098 aos 50, 121, 19, décima 8. Até 98, obrigado. Vai, Salvador 3, eu tô vendo até na final do LS X-Ray da Pistola Zero. Boa noite. Boa noite, 3191, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 109. Autorizado, pouso, pista 0, tem 300 graus. Obrigado. Oi, boa noite, Romeu Lima. Romeu Lima, continua a aproximação, pista 10, pista livre, 140 graus, 08 nós, pouso autorizado. Ô Lima, aqui é só com o visual, pouso na 17, ok? Ok, informa o cancelamento, Romeu Lima. Visual, proponho, se possível, base pela direita, não sete. Negativo, cancelou agora 5-9, prossegue visual para 1-7, reporta na final. Ajuste no 0-9, Romeu Lima. Lima, comando à esquerda para... na base, pela direita, embaixo travado. Autorizado pouso no 7, 140 graus, 10 nós, Romeu Roma Lima. Torre Salvador, boa noite, o azul 4062, final do 10. 4062, continue a aproximação, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Na escuta, o azul 4062. Azul 4062, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 08 nós. 7, livre pouso, azul 4062. Número 1, Lima, estacionar frequência livre, solo 02. Azul 4062 ao 05, direito 201. 201, obrigado.